meu público com orgulho apresento. Espetáculo em cartaz desde abril de 1500. Sem pipoca, algodão doce, que rufem os tambores. Abrem-se as cortinas do circo dos horrores. Aplaudam nosso Odine no picadeiro, cerrando em duas partes o corpo do banqueiro. Equilibrista na marquise, invadindo o flat de luxo. Contorcionista em fuga da penita pelo túnel. Tigre mata o domador, enquadra o distrito. Recupera o arsenal do seu pai ao apreendido. A maçã com atirador de faca de vídeo. É do rosto do delegado da diga em conflito. Grupos culturais religiosos. A terceira guerra só não tem certificado em cartório. País católico pra máxima cristã é ateu. Repartir o pão não, aí fudeu. Vai artilheiro, faz o gol, ganha o bicho. Se não dispensa sua mãe, dá sacos de lixo. Com as emissoras disputando o melhor ângulo. O moto link foca o sangue, tem empresa anunciando. O estado que é o preso destruído, presídio. Reforma é superfaturada, monte é lucrativo. Cabrão caiu vidra, pedrita infalível. Veia pra ser o Mastercard dito executivo. Tá, quebrei o mindinho, tá qual o indicador. Tá, o polegar lembrou a senha, né doutor. Sou a vingança da professora negra da favela. Que na aula o aluno rico joga moeda. No Globo da Morte a moto leva o jornal do dia. Com a letra da sequestrada pro pai ver que tá viva. Paz não brota no jardim com câmera e sensores. Bem-vindo ao espetáculo do circo dos horrores. Bem-vindos ao espetáculo, todos os espectadores. Facção apresenta o circo dos horrores. Bem-vindos ao espetáculo, todos os espectadores. Facção apresenta o circo dos horrores. Bem-vindos ao espetáculo, todos os espectadores. Facção apresenta o circo dos horrores. Bem-vindos ao espetáculo, todos os espectadores. Facção apresenta o circo dos horrores. A inteligência filma o tráfico da sacada, mas não 30 pessoas sendo chacinadas. Nem trampei as ameaças no orelhão comunitário. Morador que depor é finado. Não tem cessar-fogo, tratado de paz se foi. Enrolaram com ele um mentolado e deram os dois o jornal da Igreja Universal Semanário. A que serve pra conter bosta na gaiola do papagaio. Desvalorizamos a mansão no mercado. Deixamos em colapso o setor imobiliário. Compro fiesta popular pra não chamar atenção. Mas queria tá de Mercedes, quem é livre então cuzão. Aqui 3% da população do mundo e 13% no ranking global de fundos. Queria na tela o nome das empresas do Brasil que exploram a mão de obra infantil. A TV não tem cultura, é só futilidade. Foda-se a puta expulsa do casório do craque. Que se foda se a atriz deu, se o ator é viado, se a cantora tem mil. Praticar no rabo não é ilusionismo, é um louco acorrentado porque é caro o tratamento adequado. Não tá vendendo maçã do amor e a buceta da esposa pra pagar dívida de droga na boca. Palhaçada é a mulher levando o jumbo pro safado que na cadeia com traveco é casado. Engolido de fogo no gran finale apoteótico. Bebe querosene com ladrão riscando fósforo. A energia atômica mata e cura câncer. A mão derrama sangue, pode escrever romance. A paz não brota no jardim com câmera e sensores. Bem-vindo ao espetáculo do circo dos horrores. Bem-vindos ao espetáculo, todos os espectadores. Facção apresenta o circo dos horrores. Bem-vindos ao espetáculo, todos os espectadores. Facção apresenta o circo dos horrores. Bem-vindos ao espetáculo, todos os espectadores. Facção apresenta o circo dos horrores. Bem-vindos ao espetáculo, todos os espectadores. Facção apresenta o circo dos horrores.